Cansei de ver meus chegados serem baleados, esfaqueados, condecorados com laço da sorte, vivendo entre a vida e a morte, tá ligado? Calibre por calibre, lado movimentado, roubos, assassinatos, maconha, mela e coca, mais uma boca de fumo estourada nas tora. Enquanto isso, outras 10 são abertas, é festa. Cuidado para não levar um eco na testa. A morte é gente boa, véi, ela é que te escolhe. Sempre fode o lado da rapaziada, vê se pode, mas tá limpo com um pouco de sacrifício. Atravessa a vontade de viver, não é tão difícil, limitada, véi. Entre Itaguaí e CI, seu ponto forte, pouco sabe e é bom assim. Entardecer quase escuro, já eram 3 tubos. Um dré é uma serva, assim é o dia inteiro. Dominó um vício, Jamaica meu parceiro. Que na Diaz, você sabe como é que faz. 17ª, se Deus quiser, véi. Nunca mais. Chegou a noite, um ritual mais do que sagrado. A velha e boa jaqueta, ferro na cintura. Não importa se é preto, cromado ou descascado. Importa se sim, se vai ser bem usado. Rotina diária do jovem da norte ou da sul. Ninguém se limita em derrubar mais um. Rapaziada de presa, atitude de sobra. Igual as outras áreas, também tem suas cobras. Consequência da merda que acontece na quebrada M. Maluco de outra área, mobilete treme. Tentou tomar a todo custo nosso território. Manhãs de segunda a sexta sempre tem velório. Se isso é praxe ou lenda, não sei te dizer. Feche suas portas e janelas ao anoitecer. Mais uma notícia é disparada sobre o nosso som. O mercado assaltado no Peçu, bum. A viatura tá na área, vai ver de qual é. 5 camaradas, burro preto e afundam pé. Menos tempos avistados, encurralados. Baku e mão na lata, eram 4 soldados. Se a história é triste, eu vou te falar. 2 homens mortos, o dinheiro onde foi parar? Polícia livre responde em liberdade. Estamos defendendo nossa comunidade. Esse do reino da morte, de tão sua parte. Nossa vida já está conhecendo de morte. Esse do reino da morte, de tão sua parte. Nossa vida já está conhecendo de morte. DJ Jamaica, reino da morte, pode crer. Chegou a hora, maluco, da gente se resolver. Roleta russa, não, uma disputa, não. Não sujo minhas mãos com filhos da puta. Os homens estão na área, muito nego dispara. Tiro de 8, PT, pescoço, navalha. Paia, essa ideia de bater boca. Se tu der um vacilo aí, dando toca, dá gelo. Eu não vou nem te falar. Tô na Ceilândia, maluco, vai encarar. Área de rocha aqui, eu valorizo. Lá na quebrada as puta ainda, dando riso. Música urbana, no fim de semana. Aqui na área tão descendo até os bacana. Pra pegar a boa, do branco e do preto. Tô de boa, sai de perto, tem jeito. Nossa vida já está conhecendo de morte.